Radar. São 11 horas. Olá, boa noite. Radar 97.8 no que diz respeito à difusão megahertz, emissão online em radarlisboa.fm. Estão dadas as boas noites e o tiro de partida para mais uma edição de Viriato 25. as boas noites de mais uma emissão da semana inicial de estreia do Viriato 25 nas antenas, passo o termo, na pontinha da antena da Radar. Sons do arranque, os Wood, entende-se como HWD, para não haver confusão com os WWD, nada de confundir os ouvintes. E aí estão os Royal Trucks e a entrega improvável de um tema de Milton Nascimento, Faca Amolada. Não há nada como aprender português ou brasileiro com norte-americanos. acumulada de Milton Nascimento, recuperado pelo Joel Trucks. Foi um encontro curioso, já o contámos aqui uma destas noites. Os Joel Trucks, em plena estrada, pararam numa bomba de gasolina, Brasil, certamente, ou outro país sul-americano, onde a música brasileira tem alguma expressão, e compraram uma cassete na tal bomba de gasolina, de onde recuperaram este tema. Mal sabia Milton que iria um dia receber, não muitos, mas alguns direitos de autor, através desta entrega do Joel Trucks. É a emissão feriado 25 de quinta-feira à noite, mas daqui a pouco passa a ser já de sexta-feira também, com as habituais entregas. A primeira rubrica, a criada e fixa, acontece às 23h45, assinada por Ana Cristina Ferrão, é o Tira Linhas. Criamos imediatamente uma outra para animar o espaço e o vosso tempo também. Para a semana que vem é o Boomerang. Falta-nos exatamente uma frase no meio entre o quando ele vai ou entre o ele ir e vir. E é isto que está a faltar. Se já não conseguir assim uma espécie de pseudo-assinatura, os vossos contributos são bem-vindos, provavelmente para o blog radar.blogspot.com ou então para o endereço que eu agora passo a emendar de e-mail net@radarlisboa.fm. Smoke. os sons que são mais habituais por aqui no Viriato 25, as tais soltas, isto enquanto não nos sentirmos o suficiente mais à vontade para começar alguns daqueles pequenos destaques de dois, três temas que fazíamos em passado não muito recuado. John Cale, In a Flood, Plastic Man, You're the Devil, os Pink Mountain Tops. Este fim de semana, no Fala Com Ela, o convidado é o poeta e escritor Walter Ugumem. Uma conversa mantida numa altura em que o escritor se preparava para editar o livro O Remorso, de Baltazar Serapião, romance que lhe valeu recentemente o importante prémio Saramago. Nesta conversa, Walter Ugumem fala, por exemplo, de uma das personagens desse romance, o músico Anthony Egerty, de Anthony and the Johnsons, de quem é amigo pessoal. Uma conversa a não perder este sábado ao meio-dia e domingo, repete, às 7 da noite. and life is wine. Do you feel the sweet breath of time? It's whispering its truth, not mine. There's no I in three songs. Títulos para o último Interpol, certamente que boas memórias para muitos de vocês. Um dos concertos que ficará certamente com uma marquinha especial nas datas em Portugal em 2007. What's next? summer phone. Keep trying to stop the night from falling to pieces. And it goes on and on and on. Where we going and where she gone? This whole night is just falling to pieces. Viriato 25-23, uma antena Radar 97.8, online radarlisboa.fm. Mais daqui a pouco há tirelinhas, daqui a cerca de 10 minutos com Ana Cristina Ferrão e desta vez primeira dedicatória para o Alentejo. Por aqui continuamos, The Rakes, 10 New Messages. Don't talk rubbish to me. I use reason on my brain. It's those little superstitions that get me through the stress and strain. I have made my contributions and now they're not fine. I'm the subject of my love life. I've been left behind. Let's make the most of it. The time we got together, quit all the secrets I was choking on your heart and tearing all the light from the stars. Let's make the most of it. The time we got together, quit all the secrets I was choking on your heart and tearing all the light from the stars. dancing, behaving dangerously, leaving traces on each other that the naked eye can't see. Let's make the most of it, the time we got together. Creole secrets are choking on your heart, tearing out a lie from the stars. Let's make the most of it, the time we got together. Creole secrets are choking on your heart, tearing out a lie from the stars. Of it, the time we got together, quit all the secrets that are choking up your heart and tearing all the light from the stars. Let's make the most of it, the time we got together, quit all the secrets that are choking up your heart and tearing all the light from the stars. Let's make the most of it, the time we got together, quit all the secrets that are choking up your heart. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira-linhas, Ana Cristina Ferrão, daqui a escassos 6, 7 minutos. The Wailing Journeys. But I'm all alone at last, rolling home to you. minutinhos antes de Tirolinhas, da Ellen Janney's Old Man, faz parte de um tributo a Neil Young, com o genérico Like a Hurricane. Exposição de solidariedade e venda. Representações. Com obras dos alunos e professores da Universidade de Belas Artes de Lisboa. De 6 a 23 de dezembro. Fábrica de Braço de Prata. Informações através do 218-686-105. Apoio Radar. Tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Não se nasce imponente no Alentejo. Menos ainda quem um dia se descobre pintor. Fui talvez parar longe em busca de uns sinais, de uns indícios que me permitissem entrar na pintura de Armando Alves. Haverá relação entre a sua pintura e a terra em que procurei debruçar-me? Eu creio que sim. Mas, creio que Armando Alves se descobriu alentejano ao mesmo tempo que se descobria pintor. O amor à pintura confundiu-se nele com o amor ao Alentejo, acabou por ter um só nome. Tal aliança conduziu-o naturalmente, ou fatalmente, não à flor das coisas, mas ao seu aroma. O Alentejo entra nos quadros como à noite entramos em casa, para desvendar uma intimidade. É o amigo, o confidente, o ombro onde apoiar a cabeça. É a sua pena, o seu consolo. É uma forma de falar, um gesto só, um segredo impossível de esconder. O pintor pode mudar de cidade, trocar de luz, olhar devagar pontes e águas, aperfeiçoar técnicas, experimentar processos, viajar. O Alentejo continuará ali como grande, imensa fidelidade, porque ninguém pode mudar de coração. E era de um coração que nós estávamos a falar. Na Radar FM, Tiralinhas apresenta Alentejo. Eugénio de Andrade e o pintor Armando Alves. Uma edição Campo das Letras. Tiralinhas, a sua tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas de segunda a sexta, agora no novo horário, 23h45, é exatamente, praticamente isso a que estamos da meia-noite, sintoniza a Radar. E faz você muito bem. Oh, I've been knocking on that door in my sleep, fighting the fireplace glow. I've been knocking on that door in my sleep, fighting the fireplace glow, to keep me away, to keep me away from home. And Papa get the rifle from his place above the French doors. They're coming from the woods, oh, they're coming from the woods. And Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. And brother, I'm so sorry that you watched the paintings burn. And I've been holding on to the gold, when letting go would free my hands. And I've been tying your tongue in a knot, oh, I've been tying your tongue in a knot, to wrap this death, to wrap this death in a sheet. Papa, get the rifle from its place above the French doors. They're coming from the woods, oh, they're coming from the woods. And Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. Mama, you're running too, oh, my Mama, you're running too. And brother, I'm so sorry that you watched the paintings burn. Those those dirty paths down that carpet anymore. No, no, I can't have the dirty paths down that carpet anymore. There were too many heavy boots, there were too many heavy boots, there were too many heavy boots, and there were too many big black boots, and there were too many little brown shoes marching through. So I'm counting it to the sky, oh, I'm counting it to the sky. I'm counting it to the sky, oh, I'm counting it to the sky. And moving back, oh, I'm moving back to face the lack of home. Cá estamos de volta às soltas. É o Viriato 25, nova emissão de António Sérgio para Radar. A Lila Diane e The Rifle. Outra vez a compilação tributo a Neil Young, desta vez com The Big Tanias for the Tan Styles. little ship and she sailed on the sea. And the name of the ship was the There was a little ship, and she sailed on the sea. And the name of the ship was the Turkish Reveille. Ah, she sailed down in that lonely, lonesome water. Ah, she sailed on the lonesome sea. Up stepped a little sailor, saying, "What'll you give to me to sink that ship to the bottom of the sea? If I sink her in the lonely, lonesome water, if I sink her in the lonesome sea. I have a house, and I have some land, and I have a daughter that shall be at your command. If you sink her in that lonely, lonesome water, if you sink her in the lonesome sea." Bowed on his breast and away swam he, and he swam till he came to the Turkish Reveille. As she sailed out on that lonely, lonesome water, as she sailed in the lonesome sea, he had a little all made for to bore, and he bored 9 holes in the bottom of the floor. And he sank her in that lonely, lonesome water. Ah, he sunk her in the lonesome sea. He bowed on his breast and away swam he. And he swam till he came to the golden willow tree. As she sailed in the lonely, lonesome water. As she sailed in the lonesome sea. Captain, oh captain, will you be good as your word, or either take me up on board? For I've sunk her in that lonely, lonesome water. I've sunk her in the lonely sea. No, I won't be as good as my word, or neither will I take you up on board. Though you've sunk her in that lonely, lonesome water, though you've sunk her in the lonesome sea. If it were not for the love I bear your men, I'd sink you the same just as I sank them. I'd sink you in that lonely, lonesome water. Yes, I'd sink you in the lonely sea. He bowed on his breast and downward sunk he, a bidding a farewell to the golden willow tree. Oh, he sunk in that lonely, lonesome water. Oh, he sunk in the lonely sea. Viriado 25 no ar na Radar, Loudon Wainwright III. Foi... esta vista não perdoa. Não vejo mesmo, fica para outra vez. De qualquer modo, para completar a nossa hora, estamos a caminho da meia-noite. Damien Jurado. Há quem goste de dizer Jurado. Stood alone, there in the driveway, till I saw your headlights fade and disappear, burn out like stars. A Chevrolet train that rolls in the night. I must have had 100 nightmares of you falling asleep at the wheel. I send my prayer. Where are you now? I am still here and going nowhere. A photo of our first baby. Here is a photo of our wedding day, and nothing has changed. My love's still the same. Still here, and here I remain. When you come back, we'll have a party. We'll hang up a Christmas light. Almada, Lisboa, Cascais. Radar 97.8. Radar é meia-noite. Radar 97.8 MHz, sintonia habitual. Também online em radarlisboa.fm. Olá, boa noite. Eu percebi logo que o mundo era diferente, quer dizer, que o meu filho não vai ter um pai como eu tive. Foi chamado compicha de engate. Essa primeira impressão não é verdadeira. É curioso que alguns dos meus melhores amigos foram pessoas com quem eu antipatizei solenemente a primeira vez que os vi. Temos que saber como é que funcionam. E há este jogo de sedução. Fala com ela. Um programa de Inês Meses na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete, domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Viriato 25, a nova emissão de António Sérgio para a Radar. T.S. Eliot, I would write a poem so damn deep that it bittersweet, like a precious memory, will make you weep, will make you feel incomplete. Like when your lover leave, and no defeat you concede, still you beg and you plead, till you win a reprieve, and you're ready for rock steady, but the music done already. Still, in the meantime, with me rhythm, with me rhyme, with me rough bass line, with me one sense of time, one poet have a step in line. Kabuta lazy might have got couple thousand, but Mandela feel thousands and thousands and thousands and thousands. If I was a top-notch poet, like Amo Brathwaite, Martin Carter, Jane Cortez or a Mary Baraka, I would write a poem so rude and rootsy and subversive that it make the goon poet turn white with envy. Like a candomblé voodoo coming a chant, a old time calypso or a slave song that get banned. But from granny right down to grand picnic, each and everyone can recite that they want. Still, in the meantime, with me rhythm, with me rhyme, with me rough bass line, with me one sense of time, poet have a step in line. Kabuta lazy might have got couple thousand, but Mandela feel thousands and thousands and thousands and thousands. If I was a top-notch poet, like Chikaya, Thompson, Nicholas Cohen, Arlana Gunnison, I would write a poem so beautiful that it's simple, like a plain girl with good brains and nice ways, with a sexy disposition and plenty compassion, with a sweet smile and a subtle style. Still, me nah go bow and scrape and go on like a ape, peddling up puerile parchment of ethnicity, with ungla vague fleeting hint of authenticity, like a Black Lance Percival in reverse, or even worse, a babbling buffoon who losing tough. No sir, not at all. Me got me rhythm, me got me rhyme, me got me rough bass line, me got me one sense of time. Scooby doo be doo, moon poet have a step in line. Kabuta lazy might have got couple thousand, but Mandela fame thousands and thousands and thousands and thousands. Step in line. Kabuta lazy might have got couple thousand, but Mandela feed him thousands and thousands and thousands and thousands. É de novo Lyndon quase Johnson, nunca nos cansa. É um velho álbum, entretanto, More Time. Vamos recuperar o primeiro título. Foi, entretanto, um outro, If I Was a Top Notch Poet. Vamos então um saltinho a More Time, se tudo funcionar bem. Aí está Lyndon quase Johnson, o poeta barbudo da Jamaica. We're marching out the old towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity, but if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week. Longer holiday, we need peace and peace. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time. We need more time, give it more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them banish overtime, make everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it now and for everybody. We need the shorter working year, give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for praying, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity, but if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind. We want the shorter working day, give it the shorter working week. Longer holiday, we need peace and peace. More time for leisure, more time for pleasure, more time for edification, more time for recreation, more time for contemplate, more time for ruminate, more time. We need more time, give it more time. A full time them abolish unemployment and revolutionize labor deployment. A full time them punish overtime. Make everybody get a work this time. We need a higher quality of liberty. We need it no one for everybody. We want the shorter working year, give it the shorter working life. More time for the husband, more time for the wife. More time for the children, more time for a friend, and more time for meditate, more time for create, more time for living, more time for life, more time. We need more time, give it more time. Dentro 23, uma é a emissão de Viriato 25. Viriato e 25 porquê? Várias hipóteses de descobrir no Google. Google Earth terá uma das mais fáceis. Depois, se quiser brincar, Viriato tem 7 letras. O 2 e o 5 também somam 7. E até mesmo se tivéssemos tido a sorte de não haver um livro chamado Sétimo Selo, seria esse o nome desta emissão. Mas há questões conjunturais a que não há volta a dar. Almada, Lisboa, Oeiras. Radar 97.8. Jean Harvey. Did you

7.8 MHz online, radarlisboa.fm, comunicações, blog radar.blogspot.com. Agora sim, um endereço para e-mail normal, sem ser o nosso pessoal, net@radarlisboa.fm, praticamente como o online. E a nossa emissão Viriato 25, ainda até à 1 da manhã. time I take one on the chin. You're in, you're in your coat, you don't know how long I've been watching the light. Australia para The Shins, regime de soldas, meia hora final para o Viriato 25 na Radar. Uma das rubricas exteriores esta semana, daquelas que nos vão tentar animar o espaço, o Tirolinhas da Ana Cristina Ferrão. Para a semana arranca pelo menos uma mais, o Boomerang. Há pequenas questões a resolver, mas tudo vai ficar arrumado em breve. Keep this frequency clear! Das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Die Zukunft, die Folge nach Folge, Resultat. Tür, Tor, Wein, Hose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontane, der Schlucht, die Zukunft und die Bar. Die Runde, der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Alles ist wieder offen, wieder offen, wieder alles. es ist alles wieder offen. Lass uns hoffen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles, es ist alles wieder offen. Wieder offen, wieder alles. Alles wieder offen em visita para breve também a Einstürzen Neubauten. Aqui vamos caminhando para a uma da manhã. É Radar com o Viriato 25. Ah! Não é disco que se recomenda assim tão claramente, apenas o quisemos deixar passar em dois temas, porque é John Spencer e a sua Blues Explosion, uma aventura que arrancou em 92, e este CD Jukebox Explosion tem pelo menos a vantagem de ter recuperado 4 dos 5 singles iniciais e que, segundo a folha de promo, diz estarem out of print, o que é perfeitamente natural. Por aqui ficou, por aqui passou, quem quiser procure John Spencer. Há de merecê-lo sempre. Radar Virgado 25. The way, we know the way, we've seen the way, we'll show the way to get you back home to the peace where you belong. If you're lost and think you can't be found, back home to the peace where you Don't Spencer Blues Explosion, recuperação dos singles da fase inicial da carreira, bem distante lá atrás em 92, 93, 94. Meia hora final de Viriato 25 a tentar arrumar algumas edições que caem ainda em 2007, mas que não são para cair assim tanto no goto de nós todos, como seria de esperar. Neil Young, de bem mais brilhante prestação ou prestações no tributo, sons que usámos na primeira hora da edição de hoje, desta vez para o álbum Chrome Dreams No. 2, é o seu novo, duas inserções, The Way e Spirit Road. Sou eu a acertar, estão a ver? Ou a ouvir? You keep on talking.

É uma hora.